219, boa. Autorizado, ingresso de decolagem, uma centena da J. Salvador, boa na 273, puxa, pega o acionamento. São 273, portão 01, autorizado, chama táxi. Chama táxi, obrigado. Controle 198 da colada 48. Ok, controle 119-8 do gráfico. Olá. Controle Salvador, muito boa tarde, TRIP 5219. TRIP 5219, boa tarde, contato radar, saída Arbor, nível 200. Perfil da Arbor, 200, 5219. Controle o TRIP 5219, solicita a possibilidade de livrar-nos da restrição de 3 mil a 15 milhas. Livre de restrições, TRIP. Ok, muito obrigado. Salvador, boa tarde, voo 176. Voo 776, autorizado chegada a mar e desça para o 50. Autorizado chegada a mar e para o 50, voo 776. Salvador, gol 1273 para táxi, 147 a bordo, 2 horas e 53, alterna Guarulhos. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1985, altímetro 9012. 9012, direita Índia, ponto de espera Torre 395, gol 1273. Salvador, boa, voo 1273, ponto de espera da 10. 273, boa, autorizado ingresso de decolagem da 10, 120 graus, 10 nós. Autorizado ingresso de decolagem da 10, voo 1273. 2273, decolado agora às 57, controle 120, correção 1998, bom voo. 7198, obrigado, uma boa noite. Controle, boa noite, Golo 273. Golo 273, contato radar do Dael, nível 360. Dael 360, Golo 273, a sua escuta. Centro controle. O centro solicitou que o senhor mantenha a pista da saída, por gentileza, devido ao tráfego em aproximação. Vai manter a proa de eleição, 5219. Sim, chega. Repetindo Com 273 sobre Recife, 1251. 1, Gona 273. Seu localizador, Gono 776. 776, Torre, 1895. Gono 1895, Gono 776. Porra. 776, boa noite, avistado, cheque trem. Vamos lá, baixar, Gono 776. Baixada e travada, agora 776. 776, pouso autorizado, a certeira 19. Livre pouso na pista 10, agora 776. Salvador, de Papa Romeu, Sierra Romeu, de Sierra Romeu, de Sierra Romeu, de Sierra. Meu nome é Bezinho, sou a senhora identificação, vou em pro de Duna, desço para 3.000 pés, que legal na 012. Pede para 3.000 na pro de Duna, na 012, Sierra Romeu, de Sierra. 7609, direita 219. 219. Boa noite. 76, bem-vindo. Alfa Juliette Portão 04. Alfa Juliette 4. Confirme para o controle. Sim, Charles, ali terra para sair em condições visuais. Pro da rotatória, reposta de ar de descida. Alistair, Serra, acione o código transponder 0276. Charlie, Charlie, Serra. Papa Romeu, Charlie, Charlie, Serra. Descido, quem negar em Salvador, no 012. Terra Nova, bem-vindo, desça para 2.000 pés, autorizada na ILS. Para 2.000, Terra Nova, bem-vindo, está fazendo percepção do lançamento. Está de serra? Confirme a sua procedência. Graças. Controle Salvador. Boa noite, eu vou 1884, informação Sierra, descendo para o 150, cruz 170, a Mari. 84, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível 050. Identificou 050, gol 1884. Alfa Juliette Romeu, boa noite, prossegue em condições visuais, reporte de unidade descida. Mais peixe. Controle. O centro está questionando o nome da localidade de procedência. O centro está questionando o nome da localidade de procedência. Está estabilizado o localizador Serra das Avenidas. Torre 1895. 95. Salvador, muito boa noite, Papa Romeu Serra nas ABD. Está estabilizado. Está autorizado a final ILS. 092 autorizado, ILS, assinei, gol 1884. Gente, o vento, a centena com 13, ajuste 1012, pouso autorizado, nada aí. Papa ABD. Paulo Salvador, boa noite, é o 33137, quem está informação da sua autorização, Galeão, Rio de Janeiro. Foto cópia, 380 aprovado. Afirmo, pronto. 380 aprovado, Galeão, Alpes Zulu 10, a aerovia da Cola no Zero, curva de, a primeira curva é à direita, no perfil da El Leda, após Leda voa bridge, intercepta aerovia. 5130, código transponder, controle 199.8. 380 autorizado para o Rio de Janeiro, decolando a pista 10, primeira curva à direita, no perfil da El, transição Leda, primeira aerovia, Alpes Zulu 10, após Leda voa bridge. 130 no transponder, o controle é o 198, 3137, a posição é a 0. Ticuno 3137, só confirmando o transponder, é o 5130, o resto do contejamento confere, portão 3, ciente, sendo quando pronto, posicionado. Afirmativo, 5130 vai te chamar. November Vito, solo os 24, vai restar? Direita, solo 1219. Prossiga, bem-vindo, prossiga via Alfa, após Juliette. Ingressa no pátio principal e reporte na Taxi Lima, Sierra 9 Vitor. Para o pushback e o acionamento, Altan 3137. Está autorizado o put e o acionamento, pode chamar para o táxi, o 3137. estabilizou. Voo no 884. 884, torre 1895. 1895, grato. Charlie, Charlie, Serra, prossegue sinal da nossa certo, parando no meu pé e já posso cruzar com o campo. Torre Salvador, boa noite, gol no 884. Estabilizado no X-Ray, baixado e travado. X-Ray. Baixado e travado. Pouso autorizado, dando zero, vento Salvador, uma centena com 12. Vente livre pouso, não na zero, gol no 884. Táxi, o TAN. Cruzamento, não bem-vindo, teu parte 5, Aerostar, frequência livre estacionada, bem-vindo. Certo, tá certo, tá. 2-9-8-9-5. Boa viagem, boa noite. Salvador, boa noite, é o... A barra do Itália, Itália, Serra. Charlie, Charlie, Serra, reporte na final das 17h12. Ah, pra caralho. Com 3h30. Provado, Índia Alfa, teu ponto de espera da 90, lá 2, ano 8, ponto 95, ajuste 1012. Com 1012 no ajuste, está autorizado o táxi e a Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre 1895. Bom dia, bom serviço, 3137. Autoriza da presença pro de Paris para o Alfa Juliette Romeu. Autorizado. Romeu. Salvador, boa noite, eu gol 1-6, 1-3, informação pego na 4, para autorização para Brasília. Número 3, Brasília, 360, só um minuto, copiado. Prepare a subida Arbor. 3170.010, pronto. Zuno 37, ali na Antena 0. Ali na Antena 0, tá? 3137. Zuno 884, pode chamar o Paulo? 1219, saiu 232. Valeu, obrigado, 219. Charlie, Charlie, Serra, cheque trem. Ah, foi baixo checado. 12 autorizada, 17, uma centena com 12. Terra. Ponto norte, não se escuta. Bem-vindo, Alfa Juliette, ponto 8. Alfa Juliette, pro 08, grato. Zona 37, autorizada a decolagem, 10. Livre decolagem da 3137. Tanto cópia. Abriu. 3 Brasília, 360, volta para o Zulu 97, da coluna 0, com curva pela direita, no perfil da Arco, Elefa, Arco Elefa, e depois segue na aerovia. 5144 transponders, controle 199.8. Autorizando Brasília no nível 360, decolada 1-0, com a direita no perfil, Ambo Elefa, receptando o Zulu 1-7, 5-1-4-4, controle 9-8. Correto, portão 4-5-4. Bota aí. Gente, Charlie, Charlie, Serra, solo 3-5, prossiga até a aerostar. A nave também é da aerostar. Fernando? Tá voando o Zaislander? Valeu, um abraço. 3137, 35, controle. 198, por favor. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, até 3137. 3137, contato radar, sol 380, direto Leda. Alfa Juliette Romeu, prova da rotatória, reporte visual para o campo. Alfa Juliette Romeu. Tan 3137, poderia levar a Block? Aguarde. Lista, o Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, Torre 1 no noite, 9. Meu, muito boa noite. E muito boa noite de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Boa, reporte final da 17. Romeu. O 3137, chame Recife, o 251. 3137, boa noite, obrigado. Boa noite. Da Tango, boa noite, acione a identificação, autorizado de nada mais, preço para 3 mil pés, em legal no 0 no 2. Bom, sagrado Mário, eu vou fazer o pé do Papai Rio, boa noite. O no 0 no 2. O Whisky já estão confirmando a sua velocidade indicada? Sei. Gol 16, 13, 4 para posicionamento. Boa tarde. Boa noite, sou 3258, série descendo 50, nosso escudo. 3850, acione identificação, voo e proa de Duna, desça inicialmente a 150, Air Force 2, mantém a velocidade. Chama atenção, modo Duna, 3258, obrigado, tem que levar uma chanta. Esquinta Tango. Consiga. Passou o vetor para o sequenciamento, curva à esquerda proa 035, limite ao localizador. Esquerda, proa 035, limite ao localizador, Papa Romeo 1,57.